sinto aqui dentro, não passa o tempo. Quando eu me lembro dos teus beijos, me vem sempre recordações. Sonho com teu corpo, meu amor, nas noites frias de inverno. E ver que a falta você me marcas de amor.